ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Olá, ouvintes da 87 FM, a rádio que contagia agudos e região. Estamos aí com o primeiro programa Main Event, o programa que irá trazer de uma forma irreverente os esportes de combate. Eu sou Luiz Lanzoni, colunista do blog Get Ready to Rumble e agora apresentador do Main Event. E tenho o enorme prazer de trazer nessa primeira edição do nosso programa ele, que é o atual campeão da BWF, Xandão. Tudo bem, Xandão? Tudo bem, Luiz. E aí, beleza? Beleza, galera? Bom, pessoal, o Xandão tem uma grande história na luta livre. Estamos preparando um programa bem legal. E aí, espero que vocês gostem. É isso aí. Na volta do intervalo, você vai conferir uma bela numa entrevista. Esperem aí. Fala, Anderson! Estamos todos treinando muito forte. Próximo. Anderson, você se considera um astro internacional? Bora, Anderson! Mais rápido! Vai! E a Bia falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, sempre vou ficar com ele, mas eu queria um. O que as pessoas acham e a gente... Nossa! Olha esse sanduíche! Chegou o Mega BK Stacker, carne grelhada, muito queijo, muito bacon e molho especial. Tão assustador. Que você é, filha. De volta, pessoal, e vamos começar essa entrevista aí com um dos maiores nomes da luta livre agora, um das promessas do MMA. A gente vai conversar bastante sobre isso e vamos começar falando de como o Xandão começou a conhecer a luta livre. Como você conheceu o pro wrestling, o Xandão? Ah, eu era um grande fã da luta livre, né? Era não, sou até hoje, né? E com mais ou menos aí uns 8 anos de idade, né? Conheci a luta livre através do GDR, assistindo pela televisão, Aquiles, Michel Sedan, Brazão, legal, Bob Léo, Curisco, a Múmia, né? Fantomas. Assistia também a antiga WWF na Manchete, que era o Super Cat, né? Aham. Então, me apaixonei pela luta livre desde essa época. Fala uma coisa, qual que é a principal diferença que você vê, por exemplo, da luta livre, da época que você começou a conhecer e dessa época? A luta livre americana, digamos assim, porque foi a WWF, primeiramente, que você conheceu. Eu achava a WWF mais real, sabe? Entendi. Hoje tá bem produção mesmo, Eu acho a luta livre americana muito falada. É muita falação e pouco combate. É, e pouco combate, entendeu? Entendi. Então eu acho que mudou isso, mudou bastante, porque antigamente, eu lembro, tinha aquelas lutas que duravam, vai, 40 minutos, que são luta histórica, Bret Hart, Steve Austin. As lutas que o Shawn Michaels, fazia, entendeu? Então foi nisso que mudou bastante a luta livre, né? A americana. Hoje em dia os caras estão muito bolados demais e, para ser bem sincero, muito ruim. É a opinião de quem sabe, então a gente não pode falar nada. E vamos começar aí como você começou a vivenciar a luta livre. Você teve como primeiro treinador o Cardoso. Queria que você falasse um pouco sobre o seu começo no, na luta livre, sobre essa iniciação que você teve com o Cardoso. É, foi numa época, treinava jiu-jitsu, né? E um dia o Alessandro, um colega meu aqui de Bragança, chegou pra mim e falou, né, que... Poxa, não. Tem uns caras aí que tá dando aula de luta livre na academia ativa e tal. Falei, ah, é. Quer ir lá ver? Falei, ah, demorou, mano. Vamos lá, sim. Aí peguei e fui lá com ele, cara. Quando eu cheguei lá, tava o Homem-Montanha e o Cardoso sentado, assim, né? E vendo os meninos treinar, que na época tava o Índio Daio, o Ted William, o Capoeirista Guto... Nossa, que... Era esse o pessoal que tinha na época do... Que era Astros do Ring, né? A equipe do Montanha. E foi ali que eu comecei, cara. O Cardoso me ensinando a ser base, né? A ser o réu, na verdade. Pô, que legal. Bom, pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo nas próximas... Na continuação da entrevista nós teremos muito papo ainda sobre luta livre, falaremos de MMA. Espera aí que você vai curtir muito. 87 FM, a rádio que você curte. Diga não às drogas, ouça a nossa rádio. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality. The cult of personality, the cult of personality. Leader dies. estamos aí de volta com essa entrevista bem legal com o Xandão, um grande astro da luta livre brasileira. E vamos começar, vamos continuar falando agora sobre o início da sua carreira mesmo como lutador de luta livre. Queria que você contasse como que foi, foi pelo GDR, né, que você começou. Não, é o seguinte, eu comecei mesmo com o Astros do Ringue, com a equipe do Homem Montanha em Bragança Paulista, né? Começamos a fazer show pela região, Atibaia, Bragança, Atibaia, Piracaia, Joanópolis, cidades do interior mesmo aqui da região de Bragança, onde eu fiquei aí por mais ou menos um ano. E junto da nossa equipe tinha o Aníbal El Gringo, né, que era o cavalo doido na época que chamavam ele, um argentino que devo muita coisa a ele, né? Um cara que me ajudou muito no começo da luta livre, né? E um dia ele que acabou me levando, me indicando pro GDR. Ah, legal. E como que foi assim as dificuldades do começo assim? Como que você ia para São Paulo? Como que era? Um certo dia eu decidi ir pro GDR de uma vez, né? E cheguei pro Aníbal e falei: "Meu, você me leva lá?" Ele até levou contrariado, porque ele tinha uma certa pendência com o Michel Serdan, entendeu? Deles lá, pessoal. E ele não queria levar, né? Eu falei: "Ô, mas eu enchi tanto o saco dele que ele acabou me levando, né?" Aí um dia eu cheguei na academia do Michel Serdan, tava lá a dona Aida, né? E ela falou que o Michel tinha ido gravar um piloto, que na época ia começar na Gazeta. Foi o primeiro programa que foi gravado pra Gazeta, que ele tinha dado um pau na gravação. E ele foi ver lá o que tinha acontecido. Aí o Michel Serdan chegou, o gringo falou: "Ó, trouxe esse rapaz." Na época eu tinha 18, 19 anos, foi em 2000, foi em 99. Eu tinha 19 anos. Aí ele falou com o Michel, né, e o Michel olhou pra minha cara e falou assim: "Ah, ele não tem jeito de lutador. Vai treinar mais um pouco, depois você volta. Porque você não serve pra ser lutador." Foi a primeira frase que o Michel Serdan falou pra mim. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei: "Não, me dá uma chance, deixa eu te mostrar como é que eu faço, o que eu sei fazer." Aí ele olhou pra minha cara com um ar de deboche, assim, e falou: "Ah, vem terça-feira na academia aí que pra você mostrar o que você sabe." E foi o dia que eu fui na academia e cheguei lá, tava todo mundo, né? Vários caras das antigas que eu assistia pela televisão, né? Então, nervosismo... A flor da pele. A flor da pele mesmo. Aí na época ainda o Mário Boy olhou pra mim assim e falou assim: "Xandão, faz um rolê." Em vez de fazer um rolê, eu fiz uma queda de costa, cara. Puta, a galera deu risada, aí foi uma tiração de sarro, né? Mas foi que acabei dando certo, o Michel gostou e botou eu pra gravar no primeiro programa que foi pro ar, né? De verdade, porque o programa que eles tinham gravado deu um pau lá, acabou não indo pro ar. Aí ele me colocou numa luta, eu contra o Bad Boy. Foi minha primeira luta no GDR, assim, oficial, pela televisão mesmo. Poxa, não, na tua época do GDR, a gente tinha nomes como o Falcão, o Bad Boy, o Pitbull, você. Por que que essa nova geração não deu certo? Por que que não vingou? Ah, cara, sei lá. Não é falando mal, mais nada, mas Michel Serdan era um cara muito difícil. É um cara difícil. É um excelente empresário na luta livre. É um dos maiores nomes da luta livre no Brasil, entendeu? Mas sei lá, cara, a exploração era maior, entendeu, cara? Ó, eu ia pra São Paulo sem condição nenhuma, tá ligado? Não tinha dinheiro, entendeu? Não tinha, às vezes eu levava pacote de bolacha pra comer, no... dormia na academia, sabe? Sim, sim. Então, eu passava, às vezes, final de semana comendo bolacha, cara. Eu ia comer no domingo, porque o Michel ganhava de um patrocinador, que era uma churrascaria. Aí... Então, eu ia comer ou no sábado ou no domingo, quando era depois da gravação, assim, comer um rango da hora mesmo, sabe? Aham. Mas... Então, eu acho que não deu certo por esse motivo, por muita exploração, cara. Porque tinha lutador bom, assim, lutador de boa aparência, entendeu? Só que ele nunca vinha um lado, né, cara? Nunca pagava um cachê. Eu lutei 5 anos pro Michel Cerdan de graça, cara. Ô, louco. Sabe o que é de graça? Sem receber um cachê? Eu tinha meus patrocinadores que eu arrumava, que eu corria atrás. Tem patrocinador que o Mário Boy arrumou pra mim, que é outro cara. Teve uma época, no começo dos Gigantes, que eu não tinha mais condição, que eu cheguei e falei assim pro Edgar Chiarelli, que é um cara também que eu agradeço de coração, muita coisa que ele fez, tá ligado? Porque eu cheguei pra ele e falei, Edgar, não dá mais pra mim lutar, cara. Não tenho condição de lutar. Porque eu não tenho dinheiro, não tenho como me manter aqui. Tá difícil. Ele falou, Xandão, você não pode parar de lutar. Eu vou te arrumar um serviço na minha empresa. Foi aonde eu comecei a trabalhar. Na empresa dele. E foi aonde eu fui morar definitivamente para São Paulo. E aí as coisas começaram a aparecer, cara. Aí eu consegui ter tempo pra correr atrás de patrocinador. O Mário Boy me ajudou com patrocinador, entendeu? Então, foi aonde. Mas o Michel Cerdan, ele me deu dinheiro uma vez numa luta desafio que foi eu e Pitbull versus Michel Cerdan e Mozart no 7 de setembro. Aham. Uhum. O ginásio estrumbou de gente. Nossa, a luta é marcante, tanto que daqui a pouco eu ia até comentar sobre ela. Muitos consideram como a luta do século, da década, porque foi uma luta muito esperada pelo público. É, e o ginásio lotado. Foi a única vez que o Michel Cerdan chegou com dinheiro e falou, meu, tô, tá aqui, ó, pra você, porque o ginásio deu bilheteria, porque o Michel Cerdan, ele cobrava bilheteria, né? Ah, não era um... Não era que nem a BWF faz, que é 1 quilo de alimento, ou de graça. Ele cobrava a bilheteria. E é isso aí, cara. Eu acho que não deu certo um pouco pela exploração, ganância de dinheiro, não pensar nos lutadores, cara. Porque tinha lutador bom, cara. Tinha. Nossa, Pitbull, Celso Ricardo, que acabou falecendo. Sorrisal, Erivan Paulino. Nossa. Vários, muitos. Foi com vocês que comecei a ver a luta livre. Eu lembro até hoje das noites de sábado que meu pai me pegava, meu pai, meu irmão e eu ficava assistindo o GDR na Gazeta. Pô, aquilo era a coisa mais gostosa, mano. Eu não entendo como aquilo não vingou, sabe? E falando dessa época da Gazeta, eu acho que a tua principal rivalidade no GDR foi com o Falcão, né? Queria que você comentasse como que foi, como que era lutar com o Falcão. Queria que você comentasse um pouco. Falcão sempre foi um parceirão meu, assim, sabe? E nós sempre nos ajudamos, cara. Interessante. Queria treinar algum golpe novo, ou ele queria treinar algum golpe novo. Era nós dois, cara. Porque são poucos caras na luta livre, isso eu falo até hoje, que eu confio assim, em treinar algum golpe, em fazer algum golpe difícil, vai, de perigoso no caso, entendeu? Uh-huh. E eu, o Falcão, nós tínhamos essa confiança, cara. Eu sabia que eu podia me jogar em cima dele, sabia que eu podia aplicar algum golpe nele, ou que ele pudesse se jogar em cima de mim, que a gente ia conseguir fazer uma boa execução sem ninguém se machucar. Então, ele foi o meu maior adversário, sim, no GDR, porque... Ah, sei lá, cara, eram as lutas... Eu vi uma coisa no Michel. Michel, ele que coordenava, né? Ele queria ver luta por luta, antes do show. Isso eu achava o profissionalismo do Michel Cerdan excelente. Porque você não subia no ringue sem passar a luta pro Michel inteira. Sem ele corrigir alguma coisa que precisasse. Então, ele via que a minha química com o Falcão era muito boa. Sim. E que ele sabia que se colocasse nós dois... Vocês dariam um show. Ah, é um espetáculo garantido, né, cara? Eu vejo até hoje vídeo de lutas com você e com o Falcão. Eu fico deslumbrado, sabe? Eu fico louco, porque... Não, e o ápice da nossa luta... Onde todo mundo comenta, foi aonde a galera viu o primeiro dropkick da terceira corda com um cara do meu tamanho, entendeu? Foi onde eu apliquei no Falcão. Uhum. Um dropkick caindo de costas, né? Clássico. E ninguém tinha visto isso na luta livre ainda, aqui no Brasil. Ninguém tinha visto você aplicar um powerbomb de cima da terceira corda. Aham. Uhum. Então, e eu fiz isso com o Falcão. E o Falcão pesava, na época, 130 quilos, cara. Ele era enorme. E nós dois fazia acontecer mesmo. Não tinha o que fazer. Nós dois fazia acontecer em cima do ringue, cara. Se teve... Podemos falar que tivemos rivalidades com o Mr. Argentina e Aquiles. Tivemos várias outras rivalidades boas. Nós podemos colocar Falcão e Xandão como uma das maiores rivalidades da luta livre? Com certeza. Com certeza. Interessante. Deixa eu falar uma pergunta, Xandão. Você falou desse lado profissional do Michel, tudo. Você acha que se não fosse esse ego dele, a luta livre brasileira, mais especificamente os grandes do ringue, poderia ser hoje, digamos assim, ter uma empresa sólida como a AAA tem no México, como a própria CMLL tem no México? Você acha que poderia... Ter uma empresa estruturada, forte na TV. Você acha que se não fosse cego, daria certo? Com certeza. Porque o Michel é um excelente empresário. Ele sabe, entre aspas, assim, valorizar o lutador como um verdadeiro artista. Isso ele sabe. Tratar o lutador como artista, entendeu? Ele não pagava cachê pra ninguém, cara. Não pagava, realmente. Mas ele tratava bem os lutadores dele, sabe? Uhum. Então, é que nem um Bob Léo hoje, cara. Entendeu? É que nem um Bob Léo. É um puta empresário, um puta vendedor de luta, faz um show bonito, entendeu? Trata bem os lutadores, só que, primeiro, ele pensa nele e esquece um pouco dos lutadores, entendeu? Aí isso que acaba, mas é outro excelente empresário. Cara, a união de tudo isso, cara, seria... Lindo para luta livre. Seria lindo unir Michel Cerdan, todas as equipes, se unisse. Seria lindo, cara. Seria lindo. Se todo mundo pensasse na luta livre, de verdade, esquecesse um pouco da luta livre um negócio, pensasse primeiro na luta livre, daqui um, dois, três anos pensasse no negócio... Lógico, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, com certeza. Mas dá para sobreviver, cara, e investir na luta livre. Dá, eu sei que dá, cara. Eu sei. Eu acredito que dê. Porque não pode, não pode ser, cara. Não pode ser de um jeito ou de outro. Pelo menos a produção tinha que ser melhor, cara. Pelo menos a produção tinha que ser melhor. É isso aí, pessoal. Mais um bloco aí da nossa entrevista. E eu acho que não tinha um jeito melhor de terminar esse bloco da entrevista com a seguinte frase. Eu acredito, né, Xandão? Eu acho que você é exemplo pra todo mundo, exatamente por essa garra, por essa vontade. E é isso aí, vamos continuar com a entrevista no próximo bloco. 87 FM, a rádio que todo mundo curte. Liberte el sabor del nuevo club social recheado Nacho. Nacho Resolve. Club social. Inconfundible! Estamos de volta, pessoal, aí com a entrevista com o Xandão, atual campeão brasileiro da BWF, um dos principais nomes da luta livre brasileira. E vamos começar a falar agora sobre a nova fase na carreira do Xandão, que foi o início na BWF. queria que você comentasse como que foi o início, como que você se desligou do GDR, se você já teve uma passagem em mais algum lugar, como você iniciou na BWF. É assim, ó. Quando o GDR acabou, começou a cair, né? Que foi, acabou o contrato da Gazeta, os patrocinadores já não bancavam o horário, né? Acabamos indo para a Rede TV e eu fui mantendo ainda com o GDR ali. Só que, cara, eu tô na luta livre, é pra lutar, cara. Eu entrei na luta livre, não foi pra ficar parado dentro de uma academia, só treinando, sem resultado. Entendi. Eu gosto da luta livre porque eu luto, eu gosto de lutar, eu gosto de fazer o show. Entendeu? E nessa época, o Gigante do Ringue já não tinha mais luta. Não fazia mais luta. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei pro Michel, foi onde eu falei, eu não vou ficar lutando, porque o que, que ele queria? Ele queria que eu ficasse pro GDR. Falei, meu, você vai me pagar um salário? Falei bem assim pra ele, entendeu? Você tem algum contrato assinado com você? Eu não tinha contrato nenhum, cara. Ele não me pagava nada. Eu falei, vou tomar meu rumo, cara. Eu tenho meu nome. Entendeu? Eu vou tomar meu rumo. Eu não tenho contrato nenhum, não tenho... Cara, eu fiquei fiel a ele por 5 anos. Entendeu? Sem lutar para outra equipe. Sem ganhar nada. Entendi. GDR me deu muita coisa? Me deu. Fiz novela, fiz várias aparições na Globo, mas tudo tinha passado já, cara. Não tinha contrato nenhum. Aí foi onde eu procurei o Bob Júnior. Os treinos no Gigante do Ringue já tinham acabado. Comecei a treinar na BWF, cara. O Michel fala que me expulsou do Gigante, que ele não queria mais eu lá. Mas é mentira. O dia que ele falou isso, eu nem discuti, cara. Porque eu sou um cara muito da paz, sabe? Aham. Esse negócio de discussão pela internet, essa coisa pra mim é coisa de viadinho, velho. Se eu tiver que discutir, eu vou discutir pessoalmente. Eu quero falar ali, ó. Bola do zóio, bola do zóio, velho. Tem essa de ficar mandando mensaginha pela internet, falando, xingando, uma equipe xingando a outra. Cara, isso aí é a pior coisa que tem. A única coisa que perde não é nem eu, nem ele. É a luta livre. Entendeu? É a única coisa que perde, cara. Então, cara, pra mim não tem essa. Se um dia eu tiver a oportunidade de olhar no olho dele e poder conversar com ele, eu vou conversar. De homem para homem. Você gostaria, então, de uma conversa assim com o Michel? Sim, por que não? Com certeza. Conversa de homem para homem, sem agressão verbal, sem agressão nenhuma. Conversar, entendeu? Entender por que ele falou coisas de mim, entendeu? Só isso, cara. Essa é a única dúvida que eu tenho, cara. Porque de resto, mano, não tenho remorso nenhum. Não me arrependo de ter saído dos Gigantes. Foi uma fase muito boa na minha vida. Nunca falei mal dos Gigantes. Entendeu? Nunca. O que eu falei pra você agora aqui é simplesmente o que eu via. É a realidade. Eu não tô falando mal do Michel Serdan. Aham. Não tô. Pra mim, não tô. Pra mim, que nem eu falei. Ele é um dos melhores empresários que já teve. Que a luta livre já teve. Foi aí onde eu comecei na BWF, cara. E... tive uma ótima recepção na BWF, né, cara? Bob Júnior é uma excelente pessoa, cara. Pelo menos, assim, até hoje, eu não tenho o que falar dele, assim, ó. Sempre foi responsável comigo, entendeu? sempre procurou me ajudar. Entendeu? Todo show dele eu ia com garantia, entendeu? Porque teve uma época que eu ia no show de luta livre aí, meu, que dava até... Eu não sabia se eu ia receber, cara. Nossa. Entendeu? Então, é difícil. Então, a BWF é um clima mais... É um clima diferente. GDR é uma empresa de luta. A BWF é uma família, velho. Entendeu? Entendi. Essa é a diferença. Na BWF, eu acredito que eu tenho alguns amigos ali. Alguns, não todos, viu? Entendi. Porque na luta livre é muito difícil você fazer amigos reais, cara. Então, eu acredito que eu tenho alguns amigos ali. No Gigantes do Ringue, fiz alguns amigos também. Mas alguns amigos que ficaram pra trás, cara. Entendeu? Alguns amigos que na época eu acreditava que era amigo. Porque se fosse amigo até hoje, entendeu? Não tinha ficado pra trás. Então, o GDR era uma empresa. A BWF é uma família, cara. Essa é a diferença. E na BWF, cara, é bom demais, cara. O respeito. Sou muito respeitado ali, cara. Graças a Deus. Você é exatamente um ponto que ponto que eu vou chegar na entrevista. Você é considerado o líder agora da geração nova da BWF, que tem como principal desafio resgatar a luta livre, o papel nacional da luta livre, o brilho dela. Eu queria saber como você lida com, digamos assim, com essa responsabilidade. Como que é pra você ser, por exemplo, pra novos lutadores como o Beto, que em entrevistas passadas você já falou que considera como uma promessa aí da luta livre nacional. Vários outros, Tony Smith podemos falar também, mas também temos o Luiz. O Igor, claro. Sabe, várias pessoas. Queria saber como que você lida, digamos assim, com essa responsabilidade, ser o líder deles. O Igor, só um comentário. O Igor, eu chegava na academia pra treinar na BWF, ele ficava olhando com uma cara de besta pra mim, assim, ó, falando assim, Xandão, faz os golpes em mim, cara. Faz os golpes. Eu falei, meu, você acha que eu sou o quê? Um parque de diversões? É isso, cara? Fala uma coisa, era parecido com o pessoal lá no Anima Friends, no workshop? Isso, mais ou menos, mais ou menos. Pô, me dá um powerbomb, cara. Pô, me dá um slam, cara, caindo junto comigo, cara. Pô, me dá um suplex, cara. Era assim, cara. Mas... Ah, é legal, cara. Eu procuro muito. Os caras ali já... Todo mundo me conhece, todo mundo sabe como eu sou, entendeu? Eu sou o cara mais tranquilo que você pode imaginar, cara, ali no meio, entendeu? A única coisa que me deixa irritado, cara, é ver luta ruim. Isso me deixa louco, mano. Então, eu me sinto no direito, e todos me respeitam ali nesse caso, que nego que faz luta ruim... Eu falo um monte, cara. E tem que ouvir e ficar quietinho. Sabe que tá errado. Porque se eu tô falando, ele sabe que alguma coisa errou, entendeu? Então, eu corrijo mesmo, cara. E você corrige? Porque às vezes eu tô no vestuário, eu tô assistindo a luta dos caras, mano. Tô assistindo a luta dos caras. Eu quero ver tudo. Algumas lutas eu não vejo... É porque eu tô me concentrando pra minha luta, certo? Uhum. Mas a maioria eu vejo todas as lutas, vejo todas. Eu quero corrigir, eu quero melhorar, entendeu? Eu quero ver a luta livre lá em cima, cara. Eu quero ver a luta livre no top, que é onde ela merece estar, cara. Que é onde que a gente tá batalhando pra deixar ela. Legal. E também queria falar aí sobre o BWF. sobre os avanços que ela conseguiu nesse ano de 2011, que foi a grande participação na virada cultural, o Anime Friends, e agora essa campanha publicitária com o Clube Social. Queria saber qual é que você está achando desses avanços aí da BWF. Ótimo. Isso pra luta livre, cara. Excelente. Era tudo que a luta livre precisava. Não sei como vai ser daqui pra frente. Mas eu sei que em todos os lugares, na virada cultural, no Anime Friends, no Clube Social, foram todos eventos bem feitos, sabe? Então, isso prova, mostra que a BWF tem capacidade de trabalhar em um grande evento. Então, que o nosso nível de luta e de lutadores é para um grande evento. Então, isso pode ser uma alavanca boa aí para a luta livre, pode ser um dos primeiros degraus aí, ó, que tá subindo aí. É bem lento, cara. É bem lento. É difícil. Mas tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo, com certeza. Mas eu sei que é difícil. Patrocinador, eu sei. No Brasil, os caras patrocinam qualquer coisa, cara. Menos esporte de combate. Menos esporte de combate é muito difícil, cara. Muito difícil. Como é difícil, cara, os caras patrocinar esporte de combate. E é exatamente com isso, vamos para a próxima parte da entrevista, que também está relacionado com isso, que agora no Brasil nós estamos com um boom do MMA, digamos assim, né? O MMA está virando, meio que até o pessoal está falando que o MMA está virando modinha, né? Não o MMA, o UFC, digamos assim. E eu queria saber se você acha que pode ajudar a luta livre, esse boom, pode melhorar o espaço dela para patrocínios, para futuros planos. Você acha que pode ajudar? Pode. Não muito, mas pode, cara. Mas que hoje em dia o pessoal sabe o que é lutar livre, né? Aham. Entendeu? Sabe diferenciar bem lutar livre, MMA. Então, mas mesmo assim, eu acredito que pode, com certeza. Com certeza pode, porque... Ah, sei lá, cara. A luta livre é um entretenimento, é uma luta arranjada, mas é um esporte de combate, cara. Não podemos tirar esse mérito da luta livre. Porque não é qualquer um que sobe em cima do ringue e faz o que a gente faz. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta voltaremos falando muito mais, principalmente agora, sobre a nova fase da carreira do Xandão, que é no MMA. 87 FM, a rádio que todo mundo curte. Diga não às drogas, ouça a nossa rádio. Falou isso! Estamos todos treinando muito forte. Próximo. Anderson, você se considera um astro internacional? Bora, Anderson, mais rápido! Vai! E a Bia falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, sempre vou ficar com ele, mas eu queria muito. O que as pessoas acham e a gente... Nossa! Olha esse sanduíche! Chegou um Mega BK Stacker. Carne grelhada, muito queijo, muito bacon e molho especial. Tão assustador. Que você é, filha. America. Show everybody they're nothing. They're nothing compared to your everything. I know. Everything is you, you, you. You hear me? It's all you, kid. You work that left, you give him the south park. You are the man. You are the Cadillac. Wow! Essa máscara rules! Firmeza! É o lutador, hein? É hoje! Come on, kids! Papito! Estamos de volta, pessoal, aí com essa entrevista bem legal que estamos fazendo com o Xandão na primeira edição do Main Event. E já vamos começar falando de MMA, esse bloco. Queria saber como que você, como que partiu o começo do... O que te levou a começar a treinar MMA? E queria também saber como está sendo treinar com o Nil Adriano, que é um mestre aí reconhecido por todo o Brasil, um dos caras tops de Muay Thai. E como que é treinar na Academia Inside, que é a academia do Munio Adriano, que ela está ligada a academias como a Shitbox, a Gold Team. Como que está sendo essa experiência, Xandão? É, assim, eu comecei... Cara, eu sempre tive um desejo enorme por lutas, né? Uma coisa que eu quero falar, se eu soubesse que era tão bom, cara, eu tinha começado antes, primeiro. Que é muito bom, cara. Cara, é excelente, mano. É excelente, excelente, excelente. Legal. Outra coisa, quem me incentivou e me deu a primeira dica foi o Marcelo Fontana. Grande Marcelão, né? Ele que me deu a primeira dica. Uma vez eu conversando com ele... Aí ele falou, Xandão, por que você não tenta aí o MMA, né, cara? Eu falei, será, velho? Tô com 30 anos, né, menino? Não sei, eu acho que eu tô velho já pra tentar assim, o MMA, né? Aí ele falou, não, cara, tenta. Aí ele me indicou a academia do Munil, cara. Que é em Bragança, aqui onde eu moro. Porque eu não tinha, não tem como... No momento, eu trabalho, cara, o dia inteiro. Uhum. Eu ia sair daqui do meu serviço 6 horas da tarde, viajar para São Paulo para treinar. Não ia ter rendimento nenhum, né? Então, o desgaste ia ser enorme. Aí ele me indicou a academia do Munil. Fui lá, conversei com o Munil. Ele, meu, puta recepção excelente, né, cara? Ele me recebeu... Excelente, assim, foi, puta, super gentil. Falou, meu, demorou. Quer treinar? Eu falei, quero. Ele falou, mas a gente precisa de peso pesado mesmo, tem pouco peso pesado. Aí eu expliquei pra ele da minha idade. Eu falei, ó, mano, eu quero entrar pra mim lutar mesmo. Eu não quero treinar. Eu quero entrar, treinar e ir pra pegada. Eu quero sair na mão, cara. Ele falou, então você tá no lugar certo. Aí foi onde eu comecei a treinar, cara. E a Inside, cara, é que nem eu coloquei uma vez numa mensagem. É uma outra família que eu conheci, cara. Legal. Porque todos, cara, todos. Diego Gaúcho, Felipe Sukiemi. O Rafael Bueno, Bruno Jacaré, tem o Ângelo Belém, o Gambá, sabe? Todos faixa preta ali, ó. Ou de Gil, ou de Muay Thai, o Gato. É uma galera que vem me ajudando muito, cara, nos meus treinamentos. E não são assim, eles me ensinam realmente, né, cara, o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu só treino com faixa preta de Muay Thai. O mestre Munil Adriano tem maior cuidado, assim, sabe, comigo. Ele me passa tudo, onde eu tô errando, o que eu tenho que fazer, sabe? E então, cara, é uma segunda família ali, cara. E eu agradeço muito ao mestre, agradeço muito à família Inside, que aqui a gente chama de família Inside, né? Então, a todos faixa preta que tem lá, cara, que vem me ajudando todos os dias, cara. Porque eu treino todos os dias, de segunda a sábado eu treino. Só não treino no domingo. Mas meu treinamento é de segunda a sábado, às 10 às 1 da tarde, todo dia. Legal. Então, eu acredito que vai ser uma boa. Já pude fazer 3 lutas de Muay Thai, já. Entendeu? Já fiz 3 lutas, ganhei as 3. Então, acredito que vai dar certo, cara. É uma nova empreitada aí que eu tô. Um novo objetivo, cara. Uma nova meta que eu coloquei na minha vida, tá? E é esse ano, cara. Esse ano, pode ter certeza. Ou vou falar bem, ou vão falar mal de mim. Pode esperar aí, porque esse ano eu tô na parada. Esse ano você já estreia já no MMA ou não? Então, teve 2 lutas canceladas, né? Por causa de desistência, mas desistência dos caras, né, que iam lutar comigo, mas eu entrei aí numa dieta aí, eu vou ter que fazer uma dieta, tô tentando chegar aos 130 quilos, né, porque eu sei que eu tô muito pesado, e quando fala meu peso pros caras, os caras assustam, querendo ou não, entendeu? Uhum. Então, tô emagrecendo. Mas eu acredito que esse ano, acho que não, mas o ano que vem, pode esperar, cara, pode esperar. Eu falei esse ano, né, mas já tá acabando o ano já, mas 2012 promete. Pô, que legal, viu, Xandão? E eu vou ser bem sério, eu tô esperando muito de você, porque você é um guerreiro, e quando você coloca uma coisa na cabeça, eu tenho certeza que você vai batalhar pra que isso aconteça, então não tenho dúvidas que daqui a pouco você vai estar sendo um grande nome aí no MMA nacional. É, não tenho como falar de você, porque você é um ídolo pra mim, não tenho como falar. É, quero agradecer muito a você pela entrevista. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. Quero agradecer a você também aí pela oportunidade. E sempre que você precisar aí, eu tô à disposição, cara, em prol da luta livre. Em prol ao esporte de combate, se precisar do Xandão, eu estou à disposição. Quero agradecer muito a BWF, cara. Agradecer todos, né, da família BWF. Agradecer muito ao meu mestre, Munil. Agradecer a todos que me treinam, cara. O Gaúcho, o Rafa, o Jack, o Gambá, o Chacrinha, o Bruno Jacaré, todos, cara, todos faixa preta lá, galera que vem me ajudando bastante. Eu só tenho a agradecer a família Inside, cara, também. Agradecer meus fãs e agradecer muito a Deus, cara. A Deus, que se não fosse por ele, por Deus, pela minha família, pelos meus filhos, cara, eu não estaria aqui hoje tentando isso que eu tô tentando. Não estaria, pode ter certeza. Mas pelos meus filhos, pela minha família, pela luta livre, pelo que eu amo fazer realmente, que é estar em cima do ringue ou de um, daqui pra frente, um octógono. Então, agradecer tudo. Obrigado. Obrigadão, Xandão. Vou agora lembrar dos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Gráfica Zamberete, com você todos os dias. Quero agradecer ao Clube Social Nacho Resolve. E quero também convidar vocês a acompanhar o programa, digamos assim, do meu padrinho aqui na rádio, Marcelo Fontana, na Alt TV. Todos os sábados, às 13 horas, Se você quiser acompanhar na altv.com.br, é um programa super legal. Pra mim, é o melhor programa de esportes de combate que nós temos aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Pode falar, Xenão. Posso? Pode. Você falou agora aí. E agradecer ao Marcelão também, cara. Porque ele que me deu esse pontapé aí na bunda inicial, velho. Marcelão, eu tenho o maior orgulho de falar que ele é um mestre, assim, pra mim nessa área de jornalismo que eu vou começar a traçar. Ele é o principal cara que eu vejo, assim, como exemplo. Tenho muito a agradecer a ele. Quero agradecer a vocês, ouvintes da 87 FM, a vocês, ouvintes da Get Ready to Rumble. E é isso aí, pessoal. The Main Event, o programa que irá trazer esporte de combate com irreverência. Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Ladies and gentlemen, welcome to the Main Event. Let's get ready to rumble!